hoje o sol brilhou. Lá no céu se abriu. Dia tá perfeito, um calor gentil. Família reunida, o churrasco acender. Sorrisos e abraços, dá gosto de viver. É felicidade, é família, é união. No calor do sol, no pulsar do coração, juntos celebramos, o amor vai nos guiar. Nesse dia lindo que a gente vai guardar. As crianças correndo, o riso solto no ar. Histórias são contadas ao redor do jantar. O cheiro da brasa, o som da canção. Tudo é tão perfeito em nossa união. É felicidade, é família, é união. No calor do sol, no pulsar do coração, juntos celebramos, o amor vai nos guiar. Nesse dia lindo que a gente vai guardar. As crianças correndo, riso solto no ar. Histórias são contadas ao redor do jantar. O cheiro da brasa, o som da canção. Tudo é tão perfeito em nossa união. Em nossa união, é felicidade, é família, é união. No calor do sol, no pulsar do coração, juntos celebramos, o amor vai nos guiar. Nesse dia lindo que a gente vai guardar. Correndo, o riso solto no ar. Histórias são contadas ao redor do jantar. O cheiro da brasa, o som da canção. Tudo é tão perfeito em nossa união. É felicidade, é família, é união. No calor do sol, do pulsar do coração, juntos celebramos, o amor vai nos guiar. Nesse dia lindo que a gente vai guardar. No dia ensolarado, a família é um calor, onde a união sempre nasce o amor. Rudião! Rudião! Rudião! O dia ensolarado, a família é o calor, onde a união sempre nasce o amor. Rudião! Rudião!